好吧，谢谢。

tarde, 892, 8. Azul 9283, contato radar na decolagem, suba para o voo 340, Sambona. 340, Sambona, autoriza para o ativo, ótimo. Azul 9283, autorizado o ativo, agora a proteção para o guarda-vó. Beleza, guarda-vó, ativo, azul 9283. Thank you. 423. Passa 1200 metros, bandeira AT3 0003. 08.